394, complete sinal e Station, minha torre, frequência 118 do sinal 95. 395, obrigado, até daqui a pouco, 394. Voo 645, desça para 2010, o ajuste no 097, reduza para 1809, vai seguir o tráfego agora na sua posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, o Airbus 320, 197 graus de pitch. Autorizado, a sinal e Station, repórter ligar. Redução 809, esse é 2000, controle Salvador, TAM 3367, uma boa tarde. TAM 3367, boa tarde, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 340. 340, via Salvo, Uno, TAM 3367. Salvador, 394, passando externo, baixei travou. 394 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 09 nós. Somente uma chuva leve no ponto médio da pista em diante. Sem chuva leve somente, não chega a ser moderada. Paciente livre, pouso no 0, com chuva leve, tá? 394. Uno 89, desça para 2010, o ajuste no 097, autorizado, assinale essa crua e responsabilidade. 185, livre da restrição de TAP, o ajuste no 097. 3017, está ali da restrição de TAP, está 3097. Torre agora 645, boa. 1-1-8-95. 1-1-6-4-5. Voo 1-6-4-5. 1-6-4-5, continua a pressionação, aguarde pistão 0 livre, altimetro no 0 no 7. Aguardando, 6-4-5. Quatro, solos 3-1, na direita no 219. 219, obrigado. 5, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 08 nós, pistão 0, molhada. Sente livre pouso, agora 645. Tá 3-1-9, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 9-5. Continua a próxima sala, vale pista livre, QNH 10-1-7. Parabéns, 989. Bora 645, sala 33, liga direita, chama em 1-2-1-9. Livra, ponto 9, 9-4. Fala, gol 645, livrou. 219. Gol 9189, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, molhada, vento no 30 graus, 079. Helen, pouso 990, 3145, visão com a aeronave na frente. Afirmo, senhor. Pouso, pouso, aeronave, bang da gol, autorizado, Helena, Mateus, pistão 0. Após a rima, tem capiteiro 10, 3145. Chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 12835, 1238, ciente TAM 3367. Sr. Salvador, boa noite, Chanel 6143, com a Delta. Chanel 6143, acione identificação, via chegada Bonfim, desça para 4.000 pés. O ajuste no 097. Via Bonfim, 4.000 pés, ou no 097, 12, Chanel 6143. Sala 36, direita, 2-1-2-9. Direita, 2-1-9. 2-1-9. 3-1-9-0. 3-1-9-0, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 2-2-9-5, obrigado, até daqui a pouco. Muito, boa noite, 3-1-9-0, IAVS, contigo. Já 3-1-4-5, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1-5-0 graus, 049. Decolagem 3-1-4-5. Já 3190, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0, 1-7, pista 1-0, uma olhada. Zero, pouso autorizado, pistona 0, vento variável 03. Autorizado, pouso 0, 3145, decolete 38, chame controle 1 no 20, 208. 308, tem uma noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3145. Então, 3145, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 340 via Cesar São Zeno. São Bono via 340. Tower, Tower 02, window 1-8, holding point runway 10. Tower 02, clear to line up, runway 2, runway 10. Clear for line up, runway 10, Tower 02. Zero, só nós 40, direita no 219. Direita 219, boa. 0082, Alpha Net 42, 120, décimo 8. 208, pessoal, obrigado, né? At Portugal, 022, the contact climbing to flight level 350, via normal departure. Normal departure climbing level 350, Portugal, 022. Romeu, Charlie Alfa, Foxtrot, chame na frequência 120, décima 8. Janela 6114. 9097, autorizado. Sinal LS X-Way, reportabilizado. 2000 pés, 1097, autorizado. ILS X-Way, 190, Janela 6143. Alfa Romeo Charlie Alfa Foxtrot, prossiga. Alfa Romeo Charlie Alfa Foxtrot, oceano transpondo 0223. Matando com sons visuais, meu nome é Paul, reporte passando o Caribe. Papa Romeo Charlie Alpha Foxtrot, o destino é Salvador? Papa Romeo Charlie Alpha Foxtrot, sim. Reporte no Fora da Barra. Salvador, 1-2-1-1. Chama novamente o ano 2 ano desse mal. Vou tentar novamente. Torre Salvador, boa noite. Azul 420B, ponto 0-1-0, pronto. 4206-3, decolar de destino 0, vento 190 graus, 05 graus. Anim, decolar de destino 0, azul 4206. O Chanel 143, chame torre, frequência 1.8, decimal 95. 1.8956, 1.43, Chanel 143, pouso autorizado, pistana 0, vento 190 graus, 049. Pouso autorizado, pista 190, Chanel 143. Pouso 420, Ryanair, decolada 52, chame controle em 120, décima 8. 1208, 4206, obrigado, boa noite. Controle Salvador, balanço azul 4206, decolou na Tuca, passa 1300. Azul 4206, contato radar, suba para nível de voo 350 via 3 da Tuca. 350 via Tuca, 4206. Boa noite, estou na identificação, via chegada do Médio 1, vista para 4.000 pés. O ajuste no 0.97. Ajuste 1017, desce para 7.000 pés. 4.000 ou 7.000 pés? 4.000 pés, Bono 9.66. Corrigindo então, para 4.000 pés, via Bom Médio 1, ou Bono 9.66. Direito na 209. 209, é 143. Oi, boa noite, Rocha 6201, só que era pronto. 6201, na sua entrada, ele é mantém pistão no zero. Ali mantém no 06201. Decolada 56, controle 1, 20, decimal 8. 208, 2792. Controle azul 2792. Azul 2792, aciona o transponder 0230, suba para nível de voo 970, saída Conde. 0220, sobe 170, na subida com a de 2712. Azul 2712, você foi o contato radar cruzando no 1700 pés. Confere. Joker 25, acione a identificação via chegada bom, se desça para nível de voo 050. E 4206, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 6201, decolar 259, chão controle 1, 20, decimal 8. 1208, obrigado, 6201, boa noite. Controle de Salvador, Oxené 6201, decolando 340 novamente, olá. Oxené 6201, boa noite, contato radar, via saída São Lema, super para nível de voo 360. 360, possível encostar nossa subida? Beleza, Oxené 6201. Boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, é o C 9253, no ponto de espera pronto. C 9253, autorizado a linha decolar pistola 0, vento no 50 graus, 07 horas. Autorizado a linha decolar pistola 0, C 9253. 9253, decolada 02, controle 1208. Controle 1208, até 9253, obrigado, uma boa noite. De Salvador, até 9253, boa noite, cruza 1300 pés. Tá, 9253, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 340, via saída São Zeno. Sobe nível 340, via São Bruno, até 9253. É para o Romeu Charlie Alfa Fox, você confirma que ele foi para 500 pés? Sim, vai lá, cara, está através de Paris, está descendo para 500, Charlie Alfa Fox. Teste 2 em redução visual para 500 pés, o ajuste no 017. O 017 está mantendo 500, vai descer para 500, Charlie Alfa Fox. O Gol 1966, nós vamos cruzando 70 para o 40. Bola 966, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, cancelado ajuste expandido TAP, autorizado, é, sinal IES Recruz, responsabilidade. 7, cancelado expandido TAP, desce para 2000 pés. Controle 9253, até pode voar Leda? Autorizado, direto Leda, são 9253. Direto Leda, 9253. Você é o 2523 para 4 mil pés. O ajuste no 07. Vou estar lá na pauta, Charlie. Salvador, Azul 2712. Cecília. Solicita manter 150 de final, senhorita, por gentileza. Autorizado, nível final 1950, Azul 2712. 150-2712. Bola 966, para essa informação, tem um helicóptero na posição 208 milhas, rumo ao sul, mantendo 500 metros. 7, 966, nós estamos em condição instrumental. Oceania 601, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 123.8. 2235-238, obrigado. na 15 após a decolagem manter a prova até 3 mil pés. Decolagem na 15, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 05 mais. Decolagem, sai na 15. Histórico, Cali Alves, próximo. Papai Romeu, já leva foco, Charlie Mike 15, decolado 09, mantém a porta 3000, chame 1208, controle. 1208, controle, o Charlie Mike 15. Decolador, Papá Romeu, Charlie Mike 15. Papá Romeu, Charlie Mike 15, contato radar, mantenha a porta decolada até 3000 pés, após 3000 pés, curva à esquerda, voe direto no homem, suba para nível de voo 230. Mantém a porta até 3000, após a esquerda, termômetro subindo para o 230, Charlie Mike 15. Estabilizado. Estabilizado e avançado. Coro 966, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 895. Até daqui a pouco. A 9253, chame o centro restrito, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 1251, alterne 12835, seu 9253, obrigado, boa noite. É. 1966, sinal baixar travado. 1966, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 05 mais. 180-05, está livre o pouso, o gol 1966, confirme pista, uma olhada. A última aeronave pousou aproximadamente 15 minutos atrás, estava molhado. Gente, considerado molhado. Booker 252 separa 2 mil pés, o ajuste no 097, cancelado as restrições de pelo, autorizado a sinal ISC e reportabilidade. Booker 252 separa 2 mil pés, o ajuste no 097, cancelado as restrições de pelo. Boa noite, gol 1869, quanto que era, pronto? 1869, autorizado a ganhar, mantém pistão 0. Ali mantém o 0, 1869. Como é que ele voa direto pra ti? Charro meu, Charlie McKinney, aguarde de coordenação com o centro Recife. Para a Índia. 966, Solos 13, confirmado pista molhada. Afirmativo, molhada e escorregadia. Gente, livre na próxima direita, chame 121 decimal 9, Solos. 219, como ele vai lá na HTC. Gente, a parte pista livre. Esforçaremos. Salvador, gol 1966, livrou à direita. 1219 agora. 219 agora. Boa noite, 69, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, 059. Livre decolagem, gol 1869. Papá Romeu, Charlie Alfa Foco, proceda. Charlie Alfa Foco, Charlie, através do Pátio Pinto, as correções eu consegui para o Pátio 3, a Elisa. Papá Romeu, Charlie Alfa Foco, Pátio 5, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Oi, Drácio, Drácio, boa noite. Torre, Alfa, boa noite. É o Papá Romeu, Charlie Alfa Foco, Pátio. Para a Fox, prossiga. A sua situação é interessante, senhora. Prosseguir até o parte 3. Qual a sua posição? Estou pensando para o senhor, passou para o senhor. Linha litoral. Se manter na linha do litoral, reporte para o Estapuã e coordenar a parte 3 com a empresa. Estapuã, reportará, caiu o rapaz. 869, decolada o Juno 61, 208, controle. 208, controle, gol 1869, boa noite. Fala, Fox, vai ficar quanto tempo no parte 3? Agora eu vou pousar, só de marcar os passageiros, as bagagens, e depois procede para ir lá, tem uma notificação aí. Ok. Controle, gol no 869, boa noite. Gol no 869, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2 mil pés, voo eleva. Após 3 mil pés, elefa. 2 mil. 2 mil pés, elefa. Gol no 869. Após 2 mil, elefa. 869. Fox mantendo ali do litoral, aposte na curta final para a parte 3. Vai, prosseguir para a curta do 3, o Charlie Alfa Fox. Perfeito, o pulso sem interferir com a 1-0, Charlie Alfa Fox. Vai, se possível, pousa na cabeceira 3-5. Ok, gente, então, para 3-5 aposte curta final. Ok, tem alguma aeronave na final, senhor? Negativo, vai ingressar na final em aproximadamente 2 minutos a aeronave de pequeno porte. Ok, ok, senhor. Ok, vai fazer uma parada na 3-5 e depois consegue, vai fazer a altura. Se preferir, autoriza o povo parte 3. Sim, quer ler uma foto? 443 ou 435, Tiara Fox? 43, senhor. Seguinte. Vento agora 160 graus, 059, Tiara Fox, eu estou avistando. Evitando sobrevoo de aeronave, já ponte no solo controlado. Controlado, é controlado, Tiara Fox. Posição foi 05, coordenada pela Freire. 05, essa hora, se for parar, Tiara Fox, estou fazendo a parada 35, senhor. Ok, seguinte. Salvador, vou no 645, no ponto de espera. Está pronto, visual para o 9. 645 autorizado, aliás, decolar pistão 0, vento no 50 graus, 05 nós. Autorizado, aliás, decolar pistão no 0, voo no 645. Super 25, chame a torre, frequência 118, decimal 95. A gente fica aqui ao lado do pátio 1, ok? Desculpa, senhor, do lado é 5, né? Desculpa, ele está. Desculpa, senhor. É 5, desculpa. Ok, gente. Segue então via para a pátio Alpha Fox, reporte levando a frequência do solo controlado de Alpha Fox. Ok, irmão, desculpa, eu confundi com o pátio aqui, desculpa. Tudo bem. Salvador, Júlio 25, candidato do IRS. A Fox vai precisar de apoio de viatura para algum passageiro? Com confiança. Vai solicitar apoio de viatura para algum passageiro? Não, não, não, não. Vai pro... Tá tendo apoio do... Da própria Aerostat, tá? Ok, gente. Muito obrigado, senhor. Júlio 25 na escuta? 525, na escuta. Ok, continua a aproximação agora no pista dele de OK25, que é legal no 0, no 7, pistão no 0, última aeronave que pesou, portou o pistão malhada. 525, aqui na aproximação, visual, aeronave. Check no equipamento, transmissão com muito chiado de OK25. Ok. Faça um check no seu equipamento, a transmissão está saindo com muito chiado. 545-12685, Charlie Mike. QMIP checado, pouso autorizado, pistão no 0, GQ25, vento no 70 graus, 07 nós. GQ25, pouso. 645, decolar 221, no controle 1208. 208 com 645. Controle Salvador, muito boa noite, voo no 645, decolou. Voo 645, boa noite, contato radar, via saída São Voono, suba para nível de voo 360. São Voono, 360, autorizado, voo 645. Alô, 1869, chama centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Centro Recife, agora 260, alterne 288, subindo ao 360, 1869. Confirme, GQ25. GQ25, ok, pouso autorizado. 2224. Vectrack autorizado em Apache de Vera Fischer para a parte militar.